nós vamos embora, porque eu não, mendigo também não sou, por regimento, e eu não vou ser. E pronto, aí viemos embora, e o senhor ministro, nabo, não nos deu os 2.500 contos. Quer dizer, não sei porquê, mas não deu, pronto. Eu também não tive maneira de fazer nenhum papel assinado. E os 5.000 contos ficaram reduzidos a 2.500. Pronto. De qualquer maneira, foi um gesto muito simpático. Nós ficamos a dever eternamente ao senhor professor Veiga Simão realmente esse gesto de nobreza e mandamos colocar no Salão Nobre lá em cima uma placa com o nome do professor Veiga Simão, que acho que foi o mínimo que podíamos, o gesto que podíamos ter tido, e acho muito bem. Nesta altura, agora recuando para a data em que era o senhor professor Veiga Simão que esteve com o Dr. Gilberto Madeira no Governo Civil a receber-me, entre outras pessoas estavam lá o senhor tio António França da Morte, de boa memória, a Maria Helena Cerveira, o Engenheiro Teixeira Carneiro, estão-me a lembrar do Júlio Mateiro, mais de meia dúzia de gente que resolveu realmente assumir. Portanto, e como eu disse, estávamos em 1985 e passámos praticamente um ano a tratar dos estatutos. Eu fui encarregado, junto com um advogado da praça, de tratar dos estatutos, e criar condições para fazer a primeira direção da AIDA. E nessa altura tínhamos assumido um compromisso connosco próprios que nenhum ficava a presidir a AIDA. E tivemos que engolir tudo em seco, porque não foi possível. Fizemos algumas investidas aqui na praça, fomos convidar pessoas ilustres para dizer: não, vocês lá estão já há um ano, vocês sabem, não, muito obrigado e tal. Pronto, e foi entendido que naquela altura e perante as circunstâncias adversas, a dona Maria Helena Cerveira seria a pessoa que naquele momento estaria em melhores condições para ocupar o lugar. E assim aconteceu. Lá empurramos a senhora, conforme podemos, com carinho, com certeza, e a doutora Maria Helena Cerveira ocupou o lugar com muita nobreza e eu acho que recuperou pelo menos uns 30 anos do atraso que nós levávamos, uns 100 anos de atraso que nós tínhamos em relação à AEP e à AEP, não sei, quer dizer, eu acho que a senhora, até por facto de ser uma senhora televisiva, uma senhora que, pronto, ela ocupou o lugar como nenhum homem faria, eu não faria melhor de certeza, e tenho dúvidas que algum homem fizesse melhor. Portanto, 30 anos foram recuperados com a presidência da dona Maria Helena Cerveira, ela fez um belíssimo lugar, mas pronto, quer dizer, acabada essa fase, procedeu-se a novas eleições e o segundo presidente foi o senhor tio António França da Morte, também de pessoa que desempenhou o cargo e as funções com o saber de pessoa, o velho homem do mar, como eu lhe chamava, é um velho lobo do mar, e portanto ele tinha todos os dias uma história importante da sua vida para contar, e isso valia as reuniões. Pronto, o senhor tio António França da Morte, em determinada altura, ocupou a presidência da Assembleia Geral, e eu sucedi-lhe no cargo, e durante 18 anos fui presidente da AIDA, com muita honra, muito gosto, e fiz aquilo que eu pude. O atual presidente, que, portanto, nós hoje estamos a fazer uma espécie de revolução na continuidade, porque o presidente da AIDA, que é o meu amigo, e que eu muito estimo, Fernando Castro, é o atual presidente e vai ser o presidente futuro. Ocupou o lugar e está a ocupá-lo com muito trabalho, é um homem muito dedicado, muito mais que eu era. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu sou bastante indisciplinado na minha vida, quer dizer, eu próprio sou um bocado indisciplinado. E, portanto, o senhor Fernando Castro é muito mais disciplinado que eu, muito mais trabalhador, e, portanto, tenho a certeza absoluta que, com a sua equipa, tem uma belíssima equipa, até já tinha antes e vai ter agora, e, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que vamos ter uma AIDA ainda cada vez mais forte e o Distrito Aveiro bem merece. Eu termino desejando aos novos órgãos eleitos, que vão tomar posse já a seguir, que muito sucesso no desempenho dos seus cargos, até porque aceitaram realmente com voluntariedade. Eu também costumo dizer que só gosto de voluntários, e eu próprio sou voluntário, eu não sou voluntário. E eu vi agora aqui o nosso amigo engenheiro Rival a dizer que tinha muito trabalho, e o tempo foi forçado, e o meu paizinho há uns anos, lá dizia: meu filho, se tu algum dia quiseres uma pessoa para trabalhar contigo, nunca escolhas ninguém que tenha o tempo livre. Escolhe sempre aqueles indivíduos que têm o tempo ocupado, porque esses arranjam sempre mais uma fiesta para fazer, para colaborar. Os têm o tempo livre é porque não querem fazer nada, e portanto também tu não os vais dar a volta. Portanto, não escolhas esse. Portanto, meu amigo Rival, lá terá que ser. Portanto, eu diria que se todos cumprirmos da melhor maneira as nossas missões em prol da AIDA, estamos a fazê-lo em relação ao Distrito de Aveiro e, portanto, também em relação a Portugal, que bem precisa e merece. E já agora, a título só, finalmente, felicidades para Portugal ao domingo. Um abraço. Então vamos... Muito obrigado. Então vamos proceder já de imediato à investidura dos novos elementos, e eu pedi à Dra. Rita para começar a chamar as pessoas que farão o favor de vir aqui à mesa assinar. Muito bem. Iremos então prosseguir com a tomada de posse dos novos membros dos órgãos sociais, pelo que chamaria, e a fim de cumprirmos os estatutos da AIDA e assinarem o auto de posse que se encontra na mesa junto ao engenheiro Valdemar Coutinho, ao Presidente da Assembleia Geral, e começaria exatamente por pedir à empresa representada pela Valarte, ou pelo engenheiro Valdemar Coutinho, que representa a Valarte, para assinar, portanto, o auto de posse enquanto Presidente da Assembleia Geral. Se calhar a senhora vai ter que mudar de posição e começar a dizer atualmente se não tem patinado, senão estamos aqui a patinar. Chamaria de imediato a empresa Repavar, representada por Messias Cardoso. A empresa Irmãos Monteiro, S.A., representada por Pedro Monteiro. Empresa CIPAD, Indústrias e Investigação de Produtos Adesivos S.A., representada por Isabel Lima. Empresa Laros, Artigos para Construção e Equipamentos Limitada, representada por Pedro Pereira. Passaria agora para os membros, os representantes do Conselho Fiscal que se encontram presentes, e pediria à empresa Megadais Cunhos e Cortantes Limitada, representada por Rogério Santos. Bom dia, Rogério. Empresa Solis, importação e exportação limitada, representada por José Cândido Cruz. Queria começar agora a chamar os representantes do Conselho Consultivo e que se encontram presentes. Começaria pela empresa Gaia F.A., Henrique Fernandes e Alves S.A., representada por Henrique Ferreira, pelo Conselho de Águeda. A empresa Bilhares Carrinho, Socarese Limitada, representada por António Carrinho, pelo Conselho de Anadia. A empresa Aeroplás Plásticos Técnicos Limitada, representada por Pedro Silva, pelo Conselho de Arouca. Empresa Alveda Gold Limitada, representada por Ana Soares, pelo Conselho de Castelo de Paiva. Empresa Senqual, Sociedade de Engenharia e Qualidade, representada por Cristina Ribeiro, pelo Conselho de Espinho. A empresa Liporfir, Produtos Alimentares S.A., representada por Marta Santos, pelo Conselho de Ilhavo. A empresa Carlos A.S. Godinho Artefacto de Cimento Limitada, representada por Carlos Godinho, pelo Conselho da Mealhada. A empresa Som Inca, Sociedade Industrial Cucujães S.A., representada por José Seabra, pelo Conselho de Oliveira das Meias. Empresa Diferencial Eletrónica Geral Limitada, representada por Alfredo Rodrigues, pelo Conselho de Oliveira do Bairro. Empresa Bicilk SGPS S.A., representada por André Vasconcelos, pelo Conselho de Ovar. A empresa Dragão Abrasivos Limitada, representada por Luís Carvalho, pelo Conselho de Santa Maria da Feira. A A empresa Olmar Limitada, representada por João Oliveira, pelo Conselho de São João da Madeira. É assim mesmo, as novas emissões. Iria agora começar a chamar ao palco também os representantes da direção que se encontram presentes, começando pelos suplentes, seguindo-se os vice-presidentes e, por fim, o presidente. Por isso, chamaria a empresa Safa Construções Eletromecânicas Limitada, representada por Amílcar Almeida. A Valinox, Indústrias Metalomecânicas S.A., representada por Pedro Soares. A Alvargado, Sociedade Comercial e Industrial de Alimentos para Animais S.A., representada por Lígia Coelho. A Solintelisys Limitada, representada por João Figueiredo. A Indasa, Indústrias Abrasivas S.A., representada por Machado Lobo. Empresa J. Prior, Fábrica de Plásticos Limitada, representada por Carlos Neves. Futur Vida, Fabricação de Veículos Especiais Limitada, representada por Delfina Cunha. Teca Portugal S.A., representada por Sérgio Ribal Esteves. E, por fim, Aliança Vinhos de Portugal S.A., representada por Fernando Paiva de Castro, na qualidade de presidente. Os últimos são os primeiros. Creio que merece uma salva de palmas. E, dando seguimento ao programa, solicito então ao Sr. Fernando Paiva de Castro para proferir o discurso de tomada de posse. Bem. Posso pedir ao engenheiro José António Barra para me fazer um comentário aqui na mesa? Dá-me licença. Ao companheiro, pode chegar aqui, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu peço desculpa, talvez, por alguma monotonia ao ler tantas representações que aqui estão, mas é conveniente, por um lado, porque não posso deixar passar anonimamente tantas pessoas, tantas entidades que se dignaram estar neste ato. E depois, porque é conveniente que todos saibamos, todos conheçamos. De maneira que eu começo por referir, em primeiro lugar, os excelentíssimos senhores presidentes e representantes das câmaras municipais de Águeda, Albariá Velha, Aveiro, Estarreja e Vagos. Sr. Presidente do IAPMEI, professor Dr. Miguel Cruz, Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Inovação, representante da Comissão de Coordenação da Região Centro, Dr. Conceição Carvalho, Sra. Subdelegada Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Dra. Paula Urbano, e os diretores dos Centros de Emprego de Águeda, Aveiro e Entre Douro e Voga, representante do Instituto de Registro e Notariado, Dra. Alda de Azevedo, o diretor de Finanças de Aveiro, Dr. Telmo Tavares, diretor da Segurança Social de Aveiro, Sr. Manuel Ruivo, Sr. Comandante da Divisão da PSP de Aveiro, Sr. Comissário Luís Silva, diretor do Centro Local da ACT Baixo Voga, Dr. Paulino Pereira, Sr. Presidente da Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas, Sr. Engenheiro José António Barros, particular amigo, representante da CIP, Dr. Rafael Campos Pereira, representantes de outras associações empresariais e não só, nomeadamente SEC, ACIB, ACOAG, a Associação Empresarial de Águeda, Associação Empresarial Portugal, a ECOA, a EMAP, a AGEPC, a Associação de Jovens Empresários de Portugal e China, NEVA, SEMA, a AEVA, Sem Fim, Federação das Associações de Desenvolvimento Local, Cluster Habitat e Inove Mais. Peço desculpa se falhou alguma. Foi porque não me chegou, entretanto, o conhecimento na lista das inscrições. Entretanto, também já me chegou a informação que está presente o Sr. Presidente da Câmara de Severo de Voga. Representante da Universidade de Aveiro, Pró-Reitor, professor Dr. Filipe Teles. Diretor do ISCA de Aveiro, UA, professor Dr. Francisco Picado. Presidente do Centro do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Baixo Voga, Dr. Aurélio Rodrigues. Do Conselho de Administração do Porto Aveiro, Sr. Presidente, Engenheiro João Pedro Braga da Cruz. Representantes parceiros da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Popular. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AIDA, e na sua pessoa, saúdo todos os membros dos órgãos sociais e demais associados da AIDA. Caríssimas e caríssimo colaboradores da AIDA. É só um. Entre todas. Santíssimos e santíssimos convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer as simpáticas e exageradas palavras do nosso Presidente a meu respeito. Seria bom que tivesse evitado, porque meteu-me aqui numa carga de trabalhos e era-me mais fera da sua parte. Bom, a todos muito boa tarde. Eu não posso esconder que é com emoção que me dirijo a tão grande e representativa plateia, neste dia em que queremos que seja de festa para todos. Sois todos muito bem-vindos e desde já o meu muito obrigado pelo carinho e simpatia da vossa presença amiga. Mas muitas foram também as entidades e os amigos, cuja menção peço desculpa de não fazer neste momento para não demorar, mas que, não podendo estar presentes pelas mais diversas ponderáveis razões, nos enviaram mensagens de felicitação e às quais quero deixar aqui publicamente também o meu agradecimento. Vós todos sois uma amostra do universo com a qual a AIDA se vem relacionando para cumprir a missão que os seus fundadores desta associação se propuseram, já lá vão 30 anos, conforme aqui foi referido pelo nosso Presidente, Engenheiro Valmar Coutinho, fundadores a quem eu presto a minha sentida homenagem. Vós todos sois também, na minha modestíssima opinião, a expressão do reconhecimento do trabalho que todos temos desenvolvido nesta longa caminhada de representação, defesa e promoção dos industriais do Distrito Aveiro. O nosso profundo muito obrigado pela ajuda que nos tendes dado a vencer esse caminho. Agradecimento em que eu quero indubitavelmente incluir todos os dedicados colaboradores da AIDA. Só assim, neste espírito de ajuda, tem sido possível atingir os objetivos. Mas vós sois também a voz viva, e disso não tenho qualquer dúvida, sois a voz viva, repito, que pede que continuemos nessa caminhada e, sempre que possível, com redobrado vigor. É esse também o nosso compromisso aqui hoje assumido publicamente. Renovamos a nossa equipa dos órgãos sociais. Não por qualquer descontentamento, mas porque as mudanças das vidas e empresas de cada um assim o ditaram. Aos colegas da direção e a todos que me acompanharam durante o mandato que agora termina, publicamente lhes quero exprimir o meu profundo reconhecimento. Aos novos elementos, muito obrigado. Aos novos elementos, quero também desde já agradecer a disponibilidade manifestada para aceitarem os seus cargos neste mandato. Todos vamos trabalhar. Mas queremos continuar a fazer equipa com todos vós e com muitos mais, pois os desafios dos nossos tempos assim o exigem e só assim, em união, será possível chegar mais longe, alcançar mais e melhores resultados. Esse é o nosso objetivo. Queremos continuar a chegar e a estar em todo o distrito, com os seus industriais, pequenos e grandes, para que o distrito seja ainda maior e melhor. Queremos levá-los a todo o mundo e trazer o mundo até junto deles, para que possam realizar melhor os seus projetos. Queremos ouvi-los e dar-lhes algo que tenhamos das nossas capacidades para os ajudar a vencer as suas dificuldades. Porque estamos preocupados com a estabilidade política e a situação financeira do nosso país. Porque estamos preocupados com a saúde financeira das nossas empresas e da banca. Porque estamos preocupados com o atraso dos fundos do Portugal 2020, com a quebra do investimento, com a quebra das exportações. Porque estamos preocupados com a competitividade das nossas empresas, com a pesada carga fiscal, com os elevados custos energéticos, com a exagerada burocracia, com a desesperante lentidão da justiça, com as reversões da legislação laboral, entre muitos outros fatores, infelizmente. Apesar disso, queremos levar os nossos industriais a todo o mundo e trazer o mundo até eles. É bom sonhar, dirão, mas sabe melhor realizar. E é para isso que nos propomos contribuir com todos vós, também com outras associações empresariais, para além das nossas parceiras no Ceraveiro, porque acreditamos que o associativismo forte contribui para as soluções dos problemas. As nossas portas permanecerão abertas a todos os que quiserem estar connosco. Vamos todos em frente, unidos, pelo nosso futuro, dos nossos vindouros, do nosso distrito, do nosso Portugal. Vamos vencer. Muito obrigado. Passaríamos agora à assinatura de um protocolo de cooperação entre a AIDA e o Banco Popular, pelo que solicitava a presença do Dr. Manuel Silva e do Sr. Fernando Paiva de Castro a esta mesa, portanto, que temos aqui, para procedermos à assinatura do referido protocolo. Pelo presente protocolo, os otorgantes constituem uma parceria que tem em vista proporcionar condições de financiamento mais vantajosas para o tecido empresarial associado e que serão devidamente divulgadas, portanto, através dos meios de comunicação da AIDA. Estava ainda ao Dr. Manuel Ferreira da Silva para proferir umas breves palavras sobre o referido protocolo. Boa tarde. Eu represento o Banco Popular. É para mim uma honra partilhar convosco um protocolo que sequer profico, que aproxime os empresários e o Banco Popular. Já estamos aqui há algum tempo e alguns de nós já somos conhecidos. Queria estender a mais empresários e empreendedores e proporcionar que melhore os seus negócios e que tenham realmente um belíssimo futuro e, portanto, que o Banco Popular também contribua para esse enriquecimento. E muito obrigado por me terem convidado, representando o Banco Popular, e que a AIDA tenha outros 30 anos com toda a presença que tem até hoje. Muito obrigado. Dando sequência ao programa, solicitaria então agora ao engenheiro José António Barros, presidente da estrutura de missão para a capitalização das empresas, para nos dirigir algumas palavras, solicitando desde já ao Sr. Fernando Paiva de Castro para efetuar a devida introdução. Desculpe falar sentado. Bom, o Sr. José António Barros, conforme foi referido, foi no início deste ano mandatado para presidir uma comissão que ficou designada de estrutura de missão para a capitalização das empresas. A capitalização das empresas é um assunto já velho, é uma enfermidade de que a maioria das nossas empresas padece, no sentido empresarial, e também por essa razão tem sido um assunto que tem preocupado esta associação. Ao ponto de, por exemplo, nós no último fórum, há 2 anos, já então questionávamos o Sr. Ministro da Economia sobre a situação. E mais tarde, alguns poucos meses mais tarde, promovemos aqui neste local um jantar-debate, precisamente subordinado ao tema do financiamento, da descapitalização e do redimensionamento das empresas, em que, por coincidência, convidámos o Sr. Engenheiro António Barros para falar sobre o tema, porque já sabíamos do conhecimento dele sobre esta matéria. Em janeiro, o Sr. Engenheiro foi investido nessa missão, nessa tarefa. Ficámos a aguardar. E em meados de maio apareceram os primeiros resultados públicos do trabalho. Coincidiu precisamente com a marcação da nossa cerimónia terminada, com a marcação internamente e divulgação da nossa, desta cerimónia tomada de posse. As eleições tinham sido no dia anterior e logo me ocorreu fazer o convite ao Sr. Engenheiro para vir aqui falar sobre o tema. Qual o tema? Eu tentei falar-lhe pelo telefone, não me atendeu, mas logo percebi que, dada a meia da manhã, estaria a trabalhar, não era a pessoa estar na cama. Mandei-lhe uma mensagem dizendo o que queria. E a resposta veio passado uma hora. Depois, aqui internamente, comuniquei logo a decisão e disseram-me assim, portanto, vamos, seja então José António Barros, vai falar sobre, propus este tema, finalmente vamos capitalizar as empresas. E foi-me dito assim, mas, ponto de interrogação? Disse, não, é afirmativo. É afirmativo. Porque, diz o ditado, que a viola quer-se na mão do tocador e o Sr. Engenheiro António Barros está habituado a tocar violas. Isso é verdade. E esta é uma delas. E eu estou plenamente convencido, seriamente falando, de que, assim como nestes 5 meses de trabalho, que, enfim, não serão só 5 meses. Isto já é uma conclusão de muito que vem sendo debatido ao longo de vários anos, problema. Só que faltou, havia aqui qualquer coisa, qualquer inércia, quaisquer areias que estavam a impedir a engrenagem de funcionar, E coube ao Sr. Engenheiro José António Barros, mais à sua equipa, de pôr realmente as coisas no seu caminho. As medidas saíram para público, foram criticadas, disse logo que seria aqui uma grande carta de intenções, mas francamente, no meio de 131 medidas, com certeza que abrangendo medidas que abrangem vários ministérios, finanças, economia, justiça, pelo menos, que harmonizar e pôr todas essas medidas em funcionamento, algumas das quais têm impacto orçamental, também não se poderia estar já a pôr ali à frente de cada uma data para concretização. Mas, como estava a dizer, com certeza que no meio dessas 131 haveria pelo menos 10% que teriam que ser executadas muito rapidamente, senão não teria valido a pena o trabalho. Esta foi a minha conclusão e por isso disse, não, é afirmativo. E por isso lançámos este reto. Temos o prazer de ter aqui hoje o Sr. José Torres Barros. Muito obrigado por estar aqui connosco. Mais uma vez. O Sr. Engenheiro António Barros tem estado, ao fim e ao cabo, com a EIB, desde a sua fundação. Portanto, não chegou ontem, nem chegou ano passado. Chegou já há 30 anos. Há mais de 30 anos, porque ajudou a lançar as raízes desta querida associação. E, por isso, muito obrigado. Vamos ter o prazer de ouvir. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, é uma honra para mim estar aqui hoje. Como o meu amigo Fernando Castro já disse, eu fui efetivamente um dos fundadores da AIDA. Na altura tinha uma empresa aqui neste distrito, a Cinca, onde eu comecei a trabalhar em 1964, portanto eu continuo a trabalhar. Trabalho apenas há 52 anos neste momento. Comecei aqui em 1964 e, portanto, neste distrito, e não muito afastado da Aveiro, e, portanto, fui efetivamente um dos fundadores da AIDA com muita honra. E é para mim uma redobrada honra ser convidado para falar num dia tão importante para a vossa associação quanto este é a tomada de posse de uma nova direção, que, como disse o Presidente da Assembleia Geral, mantém a continuidade na pessoa do seu Presidente e meu querido amigo Fernando Castro, e o mesmo Presidente da Assembleia Geral, meu histórico amigo, eu digo o mais histórico, que ele será dos poucos que é mais velho do que eu aqui nesta sala, Engenheiro Valdemar Coutinho. Aliás, a razão porque ele me chamou para a mesa é que somos os dois velhos. E, portanto, ele não queria ser sozinho e, portanto, chamou outro velho para o lado dele e assim equilibrou um bocado as coisas, não é? A antiguidade da tropa era um posto, é verdade. Portanto, em primeiro lugar, uma honra para mim estar aqui. Eu muito agradeço o vosso convite, muito agradeço estar aqui, muito agradeço ao Fernando Castro ter-se lembrado de mim e espero que a AIDA tenha e continue a ter o sucesso que tem tido nestes últimos anos, fruto da atuação de todos os presidentes que foram nomeados pelo Presidente da Assembleia Geral e dele próprio, que penso que foi o Presidente que esteve mais anos em exercício até hoje e que conseguiram trazer a AIDA até este ponto. Tenho muitos amigos aqui na sala também, muitos amigos mesmo, até tenho pessoas que nasceram no mesmo dia que eu, imaginem, que é uma coisa, que é uma raridade. Portanto, tenho muitos amigos aqui na sala, estou a olhar para o Rafael, enfim, Miguel Cruz, tantos. São imensos amigos aqui à volta. E o Fernando Pedro Castro realmente telefonou-me e disse-me, epá, ponto de interrogação, disse ele, não quero ponto de interrogação, quero afirmação, e ele tinha razão, Efetivamente, no final de dezembro, o Governo publicou uma resolução do Conselho de Ministros criando uma estrutura de missão para estudar o problema da capitalização das empresas. convidou-me para presidir essa estrutura e estão comigo a engenheira Esmeralda Dourado, o Dr. Pedro Xisa Vieira e o Dr. João Nuno Mendes. E, portanto, este grupo de 4 pessoas foi convidado como estrutura de missão a trabalhar neste tema e foi-nos conferido um mandato de 15 meses. Portanto, era esperado que nós apresentássemos o nosso trabalho até 31 de março do ano que vem. Entretanto, meteram-se várias coisas. Desde logo, apareceu a necessidade de apresentar um Plano Nacional de Reformas em Bruxelas e um PEC, um Plano de Estabilidade e Crescimento, e disseram, já agora que vocês estão a trabalhar, podiam contribuir para esta coisa também, desde que acelerassem um bocadinho o trabalho. Isto foi sendo a história do caldinho de pedra, do frade e do caldinho de pedra que todos conhecem. Nós fomos acelerando, e o que era suposto estar pronto lá para o fim do ano, ficou pronto efetivamente em maio. Então, em maio, foram anunciadas 131 medidas distribuídas, ou melhor, criadas, geradas em 5 áreas de intervenção. Devo dizer-vos que grande parte destas medidas não são novidade para ninguém. São necessidades que os empresários e as empresas sentem há muito tempo. Parte delas são do Partido Socialista e constam do programa e do Orçamento de Estado. Parte vieram do PSD, já constavam do programa do PSD. Nós tivemos o trabalho de repensar e reorganizar tudo. Repito, grande parte não é de nossa lavra. Tivemos um trabalho de ordenação, de compilação e de agregação de um conjunto de ideias e de temas que sabemos serem determinantes para a situação das empresas, e tudo à volta da necessidade de capitalização. E porquê? Porque sem capitalização não há investimento. Sem investimento não há desenvolvimento, não há exportações, não há coisa nenhuma e não há emprego. E, portanto, a capitalização e a confiança, mas a confiança é um fator mais imaterial, e entra na política, nós aí não queremos estar, a capitalização e a confiança são os dois fatores fundamentais para o investimento poder acontecer. Identificámos, por isso, 5 áreas prioritárias. A primeira área, a área da simplificação e da desburocratização da economia. Parte das medidas que desenvolvemos foram logo integradas no programa Simplex Mais. A senhora ministra Leitão Marques falou comigo e disse-me, olha, avanço o trabalho mais que puder, eu faço a ação de apresentar o Simplex na data tal e gostaria de receber os vossos inputs. E, portanto, trabalhámos afincadamente com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, com a Secretaria de Estado Graça Fonseca, e parte das medidas já viram a luz do sol no programa Simplex Mais. Outra parte das medidas também já está considerada, eu venho agora de uma outra sessão na ICOPN, na Associação dos Industriais de Construção Civil, Obras Públicas do Norte, não é? Onde estive com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que, para meu grande sossego e satisfação, anunciou já como aceites uma série de medidas que estão no nosso documento e de caráter fiscal, que é o mais interessante, que eu já vou nomear algumas delas porque são realmente importantes. E, portanto, as coisas começam efetivamente a acontecer. Mas o Sr. Primeiro-Ministro também me comunicou que espera, em julho, publicar uma nova resolução do Conselho de Ministros que cria já a estrutura que vai operacionalizar a implementação destas medidas, mas que, nessa resolução, já vêm referidas a maior parte das 131 medidas. Portanto, mais de 50%, Fernando Castro, e não 10, mais de 50% irá constar de uma resolução que me foi anunciado que aconteceria em julho deste ano pelo Sr. Primeiro-Ministro. As restantes, por um tema que já referiu, porque alguma implicação orçamental têm, terão que ser analisadas com mais tempo para averiguar os efeitos que poderão ter no Orçamento de Estado, ou no déficit, que é o que mais vos interessa, e as que forem possíveis, espera-se que a maioria, saiam ao mesmo tempo que a Lei do Orçamento de Estado para 2017, não integradas na lei, porque senão teriam que ir a sufrágio na Assembleia da República, mas como deliberação do Governo. Dizia, portanto, primeiro eixo, simplificação administrativa. E aqui qual é a nossa preocupação? As empresas gastam muito tempo e gastam muito dinheiro com obrigações burocráticas, com obrigações declarativas que se repetem, que se multiplicam, que se duplicam ao longo do ano. As pequenas empresas sentem isto na sua dimensão, as grandes empresas sentem isto na sua dimensão. Para vos dar uma ideia, falava aqui há uns tempos com um dos CEOs da Sonae, com o Luís Reis, que me dizia que por ano tinha cerca de 800 obrigações declarativas para preencher e entregar. O que obrigava a ter uma secção só com não sei quantos funcionários para tratar das obrigações declarativas. A maior parte delas são duplicadas. A maior parte delas ou estão na base do IES, da declaração do IES, ou estão noutras declarações que são entregues à Segurança Social. E, portanto, tudo isso pode ser evitado. Mas há muitas outras questões. Há questões, por exemplo, que se prendem com a movimentação de capitais e cá está uma forma de capitalização. As nossas empresas, como sabem, têm todas, transversalmente, suprimentos ou prestações acessórias dos seus sócios ou acionistas. A conversão desses suprimentos ou prestações acessórias em capital é complicada, implica assembleias, escrituras, pagamento de imposto de selo, etc, etc, etc. A banca analisa essa situação como dívida a acionistas ou sócios e, portanto, desconta essa situação dos capitais próprios da empresa. Pondera no denominador no rácio da autonomia financeira. Mas o dinheiro já está na empresa. A simples transferência do dinheiro de dívida a acionistas para capital social, para o que basta que um toque ou um roque certifique que o lançamento foi feito, porque o dinheiro já lá está, não precisa de escritura, nem de notário, nem de Assembleia Geral, nem de imposto de selo, nem de coisa nenhuma, e a empresa passa automaticamente a ter um capital muito superior, uma autonomia financeira muito superior. O que lhe permite, desde logo, o acesso à banca com muito mais facilidade, porque um dos rasgos que os senhores analisam, em primeiro lugar, é a autonomia financeira. Portanto, este é um problema que foi bem entendido e bem aceito, repito, é um dos que já está a ser integrado no Simplex Baixo. Mas dou-vos outro exemplo na área da simplificação administrativa. O IAPMEI tem umas bases de dados interessantes, infelizmente pouco utilizadas, e a culpa não é do IAPMEI, sobre a situação real das nossas empresas. Eu penso que há 200 e tal empresas neste momento que recorrem, mas o professor Miguel Cusco corrigir-me-á, que recorrem a essa base de dados para conhecerem a sua situação real. Isto é, como é que eu estou em termos de números, de evolução e como é que eu comparo com o meu setor. Ora bem, com a informação que consta da informação que nós entregamos da base de dados da IES e com a informação que o Banco de Portugal tem, que trata essa informação em termos setoriais, é possível criar um mecanismo de aviso precoce, nós chamamos early warning, mas eu gosto de traduzir, aviso precoce, que sinaliza todas as empresas automaticamente qual é a sua situação. Olha, você está no amarelo, está no primeiro grau, digamos, da tempestade, está no laranja ou está no vermelho. Muita gente não tem consciência. Garanto-vos, é impressionante, há muita gente que não tem consciência da situação real da sua empresa face ao desempenho médio do seu setor, que é o aferidor, que é importante. Estamos a dar exemplos de como coisas de simples desburocratização ou simplificação administrativa podem ter influência na capitalização. Neste caso que referi, sem necessidade de capitais. Um segundo eixo é a fiscalidade. A fiscalidade é transversal. E a fiscalidade tem que ser mais amiga das empresas. O presidente da AEP dizia há dias, com o primeiro-ministro, num almoço que tivemos com o senhor primeiro-ministro, dizia, é uma coisa que me faz uma certa confusão. Nós temos agências para tudo, exceto para o fisco, temos uma autoridade tributária, o que nos põe logo a tremer. Temos a agência disto, a agência daquilo, são tudo agências. Mas quando chega ao fisco é a autoridade. A autoridade tributária. Ora, a autoridade tributária muda com dificuldade quando mudam os governos. Eu conheço já passei por muitos anos e muitos governos, e nunca vi que a autoridade tributária, que a administração fiscal, evoluísse muito. E acho que realmente não há grande capacidade para aquela máquina evoluir rapidamente. E, portanto, é preciso atuar nessa área. É evidente que não podemos pedir baixas de impostos, ou não podemos pedir medidas transversais, porque o país, e todos sabem isto, não tem condições para ir ao Orçamento de Estado e agrafar meia dúzia ou mais de décimas no déficit da República. Não podemos. Mas há muitas medidas que nem sequer vão ao Orçamento de Estado. Dou-vos um exemplo de uma das medidas que está aqui. A conta corrente entre o Estado e o contribuinte. O Estado é credor de uma empresa por IRC, mas a empresa é credora do Estado por IVA, por exemplo, porque exportou. Tem IVA a recuperar. Ou é credora do Estado porque fez umas obras para a junta de freguesia de não sei onde ou para a Câmara Municipal de não sei onde. É o Estado, é o mesmo. Só há um Estado. Pode ser local ou pode ser central, mas é um Estado. Então, há de haver uma conta corrente. A gente apura um saldo e paga só o saldo. Não temos nada que estar a pagar primeiro e a receber depois de devolução de impostos. Então, senhor, conta corrente. Isto não vai ao déficit. Não há qualquer influência no déficit. Isto é meramente tesouraria. E, portanto, o que o Estado está a fazer é financiar-se à custa das empresas. Está a usar dinheiro que é das empresas para satisfazer as suas necessidades. Portanto, esta é uma medida que, curiosamente, não vai ao orçamento, não custa dinheiro ao Estado, não se vai buscar ao banco mais dinheiro, mas dá liquidez às empresas, dá tesouraria. Porque é assim, eu tenho a pagar e tenho a receber. Qual é o saldo? Eu pago só a diferença. Ou o contrário. Até pode haver situações em que é o Estado que me paga. Porque eu posso ser credor por importâncias superiores àquelas que devo ao Estado. O terceiro grupo de medidas, mas eu neste grupo ainda gostaria de falar em mais uma, não sei o tempo que tenho, mas ainda gostaria de falar em mais uma ou duas. Outra medida. E agora, o senhor representante, diretor do Banco Popular não vai gostar, mas eu gostaria de saber porque é que os custos financeiros, porque é que os custos bancários, os juros bancários, com exceção daquelas empresas que estão lá em cima, que pagam milhões de juros, são todos dedutíveis fiscalmente, e portanto abatem a matéria coletável, mas se o dinheiro for metido por mim, pelo meu avô ou pelo meu tio, não são. Porquê? Porquê que a origem do dinheiro determina o peso do empréstimo na fiscalidade da empresa? Nós entendemos que o dinheiro, venha ele de onde vier, tem direito a uma remuneração. No caso dos bancos, a taxa de juros. E essa remuneração é fiscalmente dedutível. Pronto, acabou. É igualdade de circunstâncias. Portanto, o dinheiro vem da banca. O dinheiro vem de acionistas. O dinheiro vem de familiares ou amigos de acionistas. O dinheiro vem de fundos ou vem de outros investidores institucionais. Tem o mesmo tratamento, tal e qual, que os juros bancários. Ou seja, é dedutível à matéria coletável da empresa. Esta é uma outra medida que estamos a tentar implementar e temos encontrado alguma boa vontade depois de uma reação inicial curiosa, que foi dizer, é fácil, deixa-se considerar deductível o dinheiro da banca e já fica tudo nivelado. Essa foi a primeira solução que nos apresentaram, a chamada solução expedita, solução a fisco. Nós temos, não, a gente essa não quer. Essa é fácil, mas essa não quer. Bom, dentro deste aspecto, dentro do fisco, há várias outras questões. Por exemplo, o reporte fiscal de prejuízos. Se formos para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Itália, ou não tem prazo, ou o prazo é de 50 anos. Em Portugal, era de 12, quis-se reduzir para 5. Nós, estrutura de missão, batemos com o pé, já fomos nós que batemos com o pé, temos não, conseguimos que se mantivesse de 12 em PMEs, mas foi reduzir para 5 nas grandes empresas. Ora bem, se nós atravessarmos um período prolongado de crise, quem é que me garante que eu em 5 ou em 10 ou em 12 anos vou conseguir ter lucros que me permitam utilizar o reporte de prejuízos que eu tenho? Repito, Espanha, França, Itália, Alemanha, ou é 50 anos ou indefinitivo. Por exemplo, em Espanha é ilimitado. Não tem, sabe perfeitamente, doutor, em Espanha não tem limite. Eu, à medida que tiver resultados, que tiver lucros, vou-os abatendo até consumir, salvo em Espanha, 60% dos resultados, dos créditos fiscais que tenho. Portanto, essa foi outra medida que foi apresentada. Medida de caráter fiscal também. Passando agora às medidas do terceiro eixo. O terceiro eixo é a reestruturação empresarial. Preocupação central. Reparem que ainda não vos estou a falar em entrar dinheiro nas empresas. Estou a falar em medidas que andam à volta disto, mas que permitem que, na realidade, as empresas fiquem mais capitalizadas. Reestruturação. O que é reestruturação? Reestruturação é aquilo que todos nós conhecemos quando uma empresa se apresenta ou a um CIREV, que é gerido por IAPMEI, ou a um PER, ou mesmo à insolvência, dentro do âmbito do Código de Insolvências e Recuperação de Empresas, do CIR. Bom, desde que uma empresa entra num mecanismo de recuperação, ou faz um pedido de insolvência, passam tempos infinitos, como todos sabem. Só que a partir do momento em que é conhecido que a empresa apresentou qualquer um destes processos, a empresa deixa de ser financiada pelos seus fornecedores, que passam a entregar só a dinheiro, ou pela banca, que a partir daí não põe lá mais nenhum questão. E, portanto, o tempo de duração destes processos é determinante para a empresa ir à falência ou sobreviver. Porque a empresa é capaz de aguentar isto durante um mês, dois, mas se for um ano e meio, vai à falência. Porque não tem tesouraria, não tem crédito durante esse período. Portanto, o processo tem que ser rápido. E para ser rápido, vamos tirá-lo dos tribunais. E a nossa proposta foi essa. E o Sr. Ministro da Justiça achou graça e aceitou. Aliás, eu estou encantado com o Sr. Ministro da Justiça. É a primeira vez que eu vejo um Ministro da Justiça, já passei por muitos, ter consciência do que é justiça económica. A Sra. Ministra Van Dunen tem perfeita consciência do que é justiça económica. e que só há dois tribunais de comércio em Portugal, o de Gaia e o de Lisboa, e que os restantes são tribunais com competências delegadas, que não percebem nada do assunto, onde os processos se eternizam. Passam meses e anos, às vezes. Então sugerimos, por que não fazer um PER extrajudicial, que não passe pelos tribunais? Se no PER, uma maioria qualificada de credores, faz vontade, faz lei, e o juiz, os outros credores, são obrigados a aceitar o haircut que aqueles decidirem, ou a redução que aqueles decidirem, e o juiz limita-se a promulgar aquilo que os credores decidiram, porque é que vai passar para o tribunal? Eu e o meu colega Veiga de Macedo, que ali está atrás, o Henrique, passámos recentemente por um grande, o PER da AEP, que é público, toda a gente sabe, que era um PER de 98 milhões, e do qual saímos com sucesso. A AEP saiu por cima, saiu com sucesso, e nem sequer pediu haircut nenhum. Pagou tudo a toda a gente, o que pediu foi prazo. Pagou em 2 anos e meio. Ou então, pagou uma parte com ações de um fundo que constituiu com a Exponor, e outra parte em dinheiro, à escolha do cliente. O cliente é que escolheu, não fomos nós que impusemos nada. Só que o processo, que quando eu o iniciei, toda a gente que sabia do assunto, a começar pelo professor judicial, disse que isto é uma coisa para 90 dias, demorou mais de um ano. Porquê? Porque passou para o tribunal. O juiz, desde logo, não conhecia o processo. Nem conhecia o PER. Não conhecia a lei. Não conhecia o código. E, portanto, ocorreram as coisas mais estapafúrdias que se possam imaginar. O que é certo é que demorou mais de um ano, quando devia ter sido resolvido em 3 meses. Portanto, propusemos uma resolução extrajudicial, que é fundamental para se andar depressa. Não é preciso tribunal, não é preciso juiz. Se a tal maioria qualificada de credores decidir que a empresa é viável, desde que nós todos reduzamos a nossa parte, o nosso crédito, em tantos por cento, e se os credores bancários e o Estado estiverem nisto, então acabou. É uma simples, um ato notarial. Uma escritura notarial está feita e avança-se e acabou. Não é preciso passar em tribunal nenhum. Não é preciso. É imediato. Isto está... Mas também, a criação de um site no Ministério da Justiça, com uma plataforma eletrónica, hoje em dia fazemos tudo em e-commerce, não é? Em plataformas eletrónicas, com uma plataforma de todos os ativos disponíveis em processo de liquidação. Dessa forma, onde qualquer interessado pode ir ver o que é que está em liquidação, o que é que eu posso comprar. E com regras claras em relação ao funcionamento da justiça, designadamente dos administradores judiciais, quanto à utilização desses patrimónios na resolução da reestruturação de empresas, não permitindo que sejam vendidas a retalho e aos bocados antes de ser tentada a venda do ativo empresarial como um todo. Porque se nós retalhamos e começamos a vender 2 máquinas que são fáceis de vender e mais umas coisas que dão uns quilos de sucata, etc, etc, acabou a empresa. E acabando a empresa, acabou a produção, acabou a geração de riqueza e acabou o emprego. E, portanto, a primeira coisa é transacionar, ser obrigado a procurar encontrar compradores e transacionar o ativo industrial ou empresarial, pode ser comercial, como um todo. E só na impossibilidade disso acontecer é que se pode avançar para uma venda a retalho. Portanto, isto são tudo medidas na área da reestruturação empresarial. Devo dizer-vos que estas medidas integram o Plano Nacional de Reformas que o Governo apresentou em Bruxelas e que foi muito bem recebido. O quarto eixo é o eixo propriamente da alavancagem do financiamento. Na alavancagem do financiamento, a primeira coisa que aparece é a transposição para cá dos fundos comunitários, portanto, dos fundos do Portugal 2020 e a sua utilização em benefício das empresas. O Presidente já disse há pouco que Portugal 2020 está atrasado, mas Portugal 2020 está atrasado. Nós todos, muitos dos que estão nesta sala, partilharam de uma sessão histórica no CNEMA, em Santarém, em que 400 pessoas foram convidadas a discutir o regulamento do Portugal 2020, que é uma coisa prática, é uma coisa que se discute assim facilmente com 400 pessoas, como todos devem calcular, e em que as confederações empresariais, todas, sem exceção, que eu representava nesse dia, queriam votar contra. Enfim, fui chamado parte por um senhor que felizmente já lá não está, o professor Vinhas da Silva, é um homem inteligentíssimo, mas quando a inteligência é demais, às vezes o pragmatismo escapa-nos, e portanto cria-se aquilo um sistema complexo, complicado, revezado, em que as associações, as confederações empresariais não foram ouvidas, não foram tidas em consideração, e portanto temos agora um sistema complexo que não funciona como nós queremos, mas é o que há, porque é o que foi notificado a Bruxelas, temos que tentar aproveitar o melhor possível. Coisa diferente é o pagamento dos atrasados. Essa é uma coisa diferente. E aí o Governo tem que realmente mexer-se, tem que dar da perna. Nós sabemos que há circunstâncias, ou que houve circunstâncias que justificaram alguns atrasos. Designadamente, como a taxa de execução do quadro anterior era baixa, aceitou-se overbooking, e eu acho muito bem que se tenha feito overbooking, mas agora é muito mais difícil fazer as contas finais com essa situação. Agora o professor Miguel Cruz está a dizer, se calhar talvez não. Não me venha dizer aquilo que eu já sei, é que o problema é outro. Facto é que era preciso, antes de mais, pagar o que está para trás tudo e depois tentar agilizar o mais possível o que está em cima da mesa com os fundos do Portugal 2020. Portanto, o eixo da alavancagem de financiamento tem que ver com isto e tem que ver com os instrumentos financeiros previstos no Portugal 2020 que serão disponibilizados através do Banco Promocional IFD, Instituição Financeira de Desenvolvimento Banco Promocional. Intencionalmente não chamo Banco de Fomento, os jornalistas é que gostam muito de chamar Banco de Fomento, porque dá logo às umas discussões muito engraçadas, as pessoas lembram-se do antigo Banco de Fomento Exterior, que não tinha nada a ver com isto, e que foi criado por razões bem diversas, mas que já na altura disponibilizou para dentro da nossa República os fundos da EFTA. Os fundos da EFTA, e eu na altura, já na Cinca, nos anos 70, usei-os com grande sucesso através do Banco de Fomento. Mas não é disso que estamos a falar, estamos a falar de um banco promocional. Não sei se todos têm consciência que em todo o espaço da União só há 4 países que não têm, todos os outros têm bancos promocionais, e portanto não é assim tão estranho que Portugal tenha um banco promocional e que queira um banco promocional. E o banco promocional tem várias áreas de intervenção. A primeira e única que está notificada a Bruxelas, porque um banco promocional hoje em dia, as leis da concorrência em Bruxelas é um papão desgraçado, aliás, muito do que nós estamos a sofrer tem origem em Bruxelas e em alguma regulamentação que é produzida por espíritos iluminados que se calhar nunca estiveram numa empresa, e as coisas são complicadas às vezes. A DG Comp é um adamastor do século XXI, é uma coisa difícil de dobrar aquele cabo, muito difícil, e portanto tem que ser notificado e tem que se pedir caso a caso o que se quer fazer e como. Bom, o nosso banco promocional, a IFD, a única coisa que está notificada até agora é exatamente os instrumentos financeiros do Portugal 2020 e que já estão no terreno, fundos de capital de risco, fundos de business angel, uma linha de operações com garantia mútua e uma linha de operações de capital reversível, acerca do qual tem havido uma grande curiosidade, um grande interesse. Estamos a tentar uma coisa nova, não foi ainda utilizada noutros países, que é, eu diria, quase o oposto das obrigações convertíveis em capital. A entrada nas empresas em capital, o investidor entra em capital, pode ser um banco, pode ser um banco, pode ser um investidor institucional, entra em capital e ao fim de 5, 6, 7 anos o empresário recompra-lhe a sua participação de capital. Se isso não puder acontecer, o investidor tem o direito de converter o capital em obrigações. E, portanto, o capital é transformado em dívida sénior em obrigações que a empresa fica a dever e a partir daí com um juro presumido. Portanto, neste eixo, fundamentalmente isto, mas não só. Atração de dinheiros de fora cá para dentro. Fora do Portugal 2020. Há muito dinheiro nesse mundo. Desde logo, o Banco Promocional, a EFD, pode e deve, aliás, a notificação penso que estará a avançar neste momento, a notificação a Bruxelas desta segunda área, pode e deve buscar às grandes multilaterais, que são instituições mundiais que têm dinheiro, desde logo na Europa o BEI, que é a mais conhecida, a própria KfW, alemã, ou o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da Ásia, todas as multilaterais têm dinheiro que um banco promocional pode trazer para o país. Esse dinheiro pode vir em duas formas, pode vir em on-lending, quer dizer, pode vir através do banco promocional, ou pode vir em arrangement, em que o banco funciona apenas como, enfim, arranjador, como corretor, e vem diretamente para a banca. Sendo que, no primeiro caso, a vantagem é que a banca não tem que ponderar o risco nos seus empréstimos, e no segundo caso tem. E, portanto, é melhor que venha através do banco promocional, porque o risco fica nos capitais próprios do banco promocional e não nos capitais da banca. Mas estamos aqui a falar de centenas ou milhares de milhões de euros. E é isto que é preciso ir buscar lá fora. E para isto é preciso que o Banco de Fomento, que o Banco Promocional, que a IFD, tenha a notificação aprovada nesse sentido. Já deveria estar, ainda não foi feita, penso que agora vai avançar. Uma última parte da IFD é a reestruturação de tudo o que o Estado tem de sociedades financeiras na área do Ministério da Economia, que todos ouvem falar na Portugal Ventures, na PME Investimentos, na SPGM, até na SOFID, que por acaso não está no Ministério da Economia, está no Ministério das Finanças, ninguém percebe porquê. E, portanto, cada uma delas tem um back-office, um middle-office, um front-office, etc, etc, o que não faz sentido nenhum. Era preciso que houvesse uma estrutura chapéu que congregasse tudo o que é back-office e até algum middle-office, e que as sociedades que disponibilizam produtos financeiros, capital de risco, garantias ou o que for, se preocupem com o front-office, ou seja, com a venda e a distribuição dos produtos, e não com a organização da contabilidade, da logística, do compliance ou da auditoria interna, que é uma coisa que pode ser perfeitamente gerida em rede para todos eles. Portanto, isto é a alavancagem do financiamento. O quarto eixo tem que ver com... Agora deixem-me cá... Isto às vezes é tal ordem que... Não quero aqui cometer nenhuma incorreção. O quarto eixo era aquilo que eu estava a falar. O terceiro era a reestruturação empresarial. O quinto eixo. O quinto eixo é o mercado de capitais. Quando nós olhamos para o mundo, percebemos que cada vez mais o mercado de capitais funciona como um financiador da atividade económica. Se olharmos para o outro lado do Atlântico, 70% a 80% dos projetos são financiados através do mercado de capitais. E 20% a 30% através da banca. Do lado cá, passa-se o contrário. O mercado de capitais em Portugal não financia, estou convencido, nem 20% dos projetos, e a banca mais de 80%, com certeza. A banca atravessou, temos aqui representantes da banca, um período muito difícil. Muito difícil. Muito difícil porquê? Porque, em primeiro lugar, teve que encolher. E teve que encolher porque tinha rácios de transformação, no início da crise, 180% a 190%. Ou seja, crédito concedido sobre depósitos, o rácio de transformação, andava em 1,8, 1,9 vezes, 180% a 190%. E teve que recuar para baixo dos 120. E, portanto, isso significou desalavancagem, significou redução brutal dos empréstimos. Também, as empresas do setor público, particularmente de transportes, tiveram que recorrer à banca portuguesa porque se financiavam no exterior, financiavam-se na banca estrangeira, e com a degradação do rating da República deixaram de ter possibilidade de se financiar lá fora. Então também caíram sobre a banca nacional pedindo empréstimos. E, portanto, o que também reduziu o estoque de crédito que fica para a economia privada, para as PMEs. A banca tem dinheiro, tem liquidez, não tem nenhum problema de liquidez a banca em Portugal. O Banco Popular é um banco espanhol, mas não tem nenhum problema de liquidez a banca em Portugal. Tem problemas é de rácios de capital próprio. E esses são prejudicados com a categoria do crédito que é concedido. Ou seja, se a banca empresta uma empresa AAA, não tem problema nenhum. Uma empresa de muito bom rating. Mas se empresta uma empresa que não tem tão bom rating, tem imediatamente que constituir provisões ou imparidades que lhe vão comer capital próprio. E, portanto, que lhe vão baixar aquilo que os senhores têm ouvido chamar o rácio de core tier 1, que é o primeiro segmento dos capitais próprios ou equiparados. E, portanto, estamos aqui numa situação complicada. Falta reestruturar a banca em Portugal. Já devia ter sido feito. A Espanha fez-o muitíssimo bem. A Espanha, como fez os Estados Unidos, como fez a Inglaterra, a Espanha fez-o muitíssimo bem. E fez-o atempadamente. Nós escondemos a situação. Deixámos para o fim. E devíamos ter começado por aí. E devíamos ter começado por aí porque o mercado de capitais não cresce de um dia para o outro. Eu não acredito que o mercado de capitais alguma vez tenha do lado cá do Atlântico algo de parecido com o que tem do lado lá do Atlântico, embora possa e deva crescer muito, e já vou explicar como. E, portanto, a atividade bancária, a banca comercial, será fundamental no desenvolvimento das nossas empresas. E, por isso, nós temos que ter uma banca forte. Temos que ter uma banca forte, bem capitalizada, e com rácios que são, infelizmente, em cada ano que passa, mais exigentes, com rácios que cumpram os critérios de Bruxelas. Para o mercado de capitais funcionar. Para o mercado de capitais funcionar, em primeiro lugar, o melhor que há a fazer é ver as experiências que fizeram outros. E há dois países que fizeram experiências notáveis, a Itália e a Irlanda do Norte. A Itália com um programa chamado Elite, a Irlanda do Norte com um programa chamado IPO Ready. Esses dois programas o que são? São fóruns de debate, em que todos os interessados, as empresas, as associações empresariais, que tiveram nisso um papel fundamental, e os reguladores de mercado, as CMVMs lá do sítio se juntaram à volta de uma mesa e começaram a discutir o que era preciso fazer para as empresas se poderem financiar através do mercado de capitais. Desde logo, simplificar procedimentos. Desde logo, reduzir custos. De entrada, custos de manutenção e custos de transação. O que implica mexer na legislação no Código de Valores Mobiliários, CMVM, Euronext abdicar das margens que tem. Euronext é uma cidade privada cotada em bolsa. E, portanto, o que quer é lucro. O que quer é cobrar as taxas mais altas que puder, mas isso é incompatível com o interesse das empresas em ir ao mercado. Então, como é que as nossas empresas podem ir ao mercado? Em primeiro lugar, dada a sua dimensão, grupadamente. Isoladamente, PMEs é muito complicado. Não tem massa crítica para atrair investidores internacionais. Mas se forem em grupo, se forem agregadas, e sobretudo, se começarmos por dívida, que pode ser dívida a curto prazo, o vulgo ao papel comercial, que pode ser emitido em bloco, por conjuntos, por grupos de empresas, ou dívida sénior, emissões de obrigações de PMEs, em que se juntam 30, 40 PMEs, preferencialmente de um setor ou de um cluster, de um mesmo setor ou de um mesmo cluster, essas empresas têm, obviamente, que ser analisadas e ter um rating, o que também é mais barato, porque é possível negociar com auditoras internacionais custos de rating muito mais baratos se, em vez de uma empresa, se tratar de um conjunto de 40 ou 50 que são semelhantes. Portanto, eu diria, o modelo de análise, a forma de cálculo, a folha de Excel é a mesma, depois é apenas preenchê-la com os dados de cada uma das 30 ou 40 empresas. Faz-se um pacote de dívida e esse pacote coloca-se em mercado. Dívida agregada, mas não solidária, ou seja, o default de uma das empresas não acarreta o default do título, da obrigação. Acarreta apenas a perda da parte proporcional que essa empresa tem no montante global da obrigação, o que é melhor para o investidor, porque diversifica o risco. E, portanto, aquele papel não é o risco de uma empresa, é o risco de 50 empresas em que cada uma só pondera um bocadinho. E, portanto, se correr mal uma empresa, eu só perdi, na minha obrigação, o valor daquele bocadinho. Isto está a ser feito já com grande sucesso em França. Já há mais de uma dúzia de fundos destes em mercado em França, que agregam PMEs. Depois, criar a figura das midcaps. O mundo tem-se globalizado, o mundo tem crescido, e hoje em dia uma PME na classificação de Bruxelas é uma empresa que tem até 250 trabalhadores, ou 50 milhões de faturação, ou 43 milhões de ativo total. Ora bem, isto a nível mundial não é uma grande empresa, nem uma média empresa, é uma pequeníssima empresa. E, portanto, Bruxelas já lançou a figura da midcap. Já há três conceitos de midcap em Bruxelas, as small midcaps até 500 trabalhadores, as médias até 1.500 e as midcaps to cure, sem mais qualquer adjetivação, 3.000 trabalhadores, não se referindo qualquer valor de faturação. Portanto, apenas o número de trabalhadores. Isto já faz doutrina no bem e no feio. E a DG Comp já aceita isto. O que significa que alguns dos fundos do BEI, e designadamente Plano Juncker, podem ser extensíveis à lei de PMEs a midcaps. E, portanto, vamos transpor também para a legislação nacional este conceito, vamos consagrá-lo em lei, o que é uma midcap, e a possibilidade que as midcaps têm de aceder a algumas linhas de financiamento que atualmente, como sabem, são exclusivas de PMEs. E agora, em tudo isto, não tem impacto no orçamento? Claro que tem. Ora, é preciso começar a desmistificar o que dizem os políticos e aquilo que a gente ouve todos os dias. A receita de IRC, em cerca de 90%, é conseguida através das 50 maiores empresas portuguesas. Se não forem 50, são 60. 90% da receita de IRC. Ou seja, para as 300 e tal mil outras, sobram 10% de receita de IRC. Se nós conseguirmos com esta nossa operação, que é para empresas em reestruturação, em empresas em melhoramento, se forem 10% das 300 e tal mil, se forem 30 ou 35 mil, certeza que nem representam 1% da receita anual de IRC. Como o IRC é o terceiro imposto nacional em termos de receita, o primeiro, todos sabem, é o IVA, o segundo é o IRS, o IRC vem em terceiro lugar e já distanciado, isto em termos orçamentais não tem impacto. A maior parte destas medidas não tem impacto significativo no orçamento. O que é preciso agora? A preocupação do Presidente da AIDA. É que isto está para o terreno. E repito, mais de 50% das medidas deverão sair já numa resolução do Conselho de Ministros, que vai ser publicada em julho, que cria a evolução da nossa estrutura de missão para um órgão mais executivo interministerial. Porque nós não dialogamos com o Ministério ou com dois, é com 8 ministérios que estamos a interagir. Com 8 ministérios. E, portanto, nesta interação é preciso que haja muito boa vontade, muita política e muita habilidade. Porque os interesses desses ministérios nem sempre são fáceis de coordenar e de conjugar. E, portanto, vai ser criada uma estrutura executiva com poderes delegados do Primeiro-Ministro a funcionar em Belém, em São Bento, ou em delegação de São Bento, portanto, sairá da esfera do Ministério da Economia para a esfera da Presidência do Conselho de Ministros, para ter o empowerment necessário para conseguir dialogar com os vários ministérios. Não somos nós que vamos implementar as medidas. Cada ministério é que tem juristas, é que tem equipas técnicas, e é que tem o conhecimento das leis que lhe permite saber o que é que deve ser feito, o que é que tem que ser alterado e como alterar. Porque senão nós temos que ter juristas de todas as áreas. Agora, nós temos que ter um coordenador executivo que estabeleça com cada ministério um calendário de ações e comece a verificar semanalmente onde é que os trabalhos estão, o que é que foi feito e o que é que não foi feito. Ou em que ponto nós vamos. E estamos convencidos que realmente, até ao fim do ano, a maior parte das medidas entrará em vigor e as que não entrarem até ao fim do ano entrarão durante o ano 2017, como já disse, ao longo de 2017, pelo seu impacto no orçamento, que terá que ser corretamente avaliado. Isso, consideramos que as finanças têm todo o direito para querer fazer essa análise, essa avaliação. Agora, é a nossa convicção que esse peso vai ser muito, muito reduzido e que não é por aí que as coisas não serão feitas. Se não forem feitas, é talvez porque não haverá a vontade política suficiente para o facto, mas aí I rest my case, quer dizer, a minha comissão aí não tem absolutamente nada a dizer. Fizemos o trabalho, agora passamos para a fase 2, que é implementar o trabalho, coordenar entre os ministérios, monitorizar a execução, verificar o que é que está a ser feito, porque calculam bem que não são estas 4 pessoas, com mais 2 técnicos superiores que eu tenho em Lisboa, que conseguem meter no terreno 131 medidas. Não sei se respondi, Sr. Presidente, e meu amigo Fernando Castro, se respondi. Não sei se tem qualquer dúvida a pôr, terei muito gosto, se houver uma ou outra dúvida, não sei se está previsto, se não, um agradecimento uma vez mais. Pois, só. Eu só tenho que agradecer, mais uma vez, a disponibilidade e esta informação, que penso que é tão útil, tão oportuna. Estava, inclusivamente, à espera de mais algumas indicações, porque quando... Não, desculpa, não se riam. Estava, não, dali, porque ouvi recentemente, da boca, creio que do Sr. Primeiro-Ministro, que ontem iriam ser tomadas algumas decisões nesta matéria. E eu hoje ainda não me apercebi de nada, mas também não tive tempo de estar a consultar as principais notícias. E pensei que aqui o nosso amigo Engenheiro António Barros teria algumas novidades, mas pelo menos é só esta de que para julho vai haver uma, digamos que uma grande deliberação. Eu só posso... Uma resolução para isso. Não lhe peço para dizer o que não sabe ou o que não está habilitado a dizer. De qualquer forma, acho que já nos deixou aqui umas highlights muito interessantes, e que com certeza terão suscitado aí da parte da plateia alguma curiosidade, algum interesse, pelo menos, se não dúvidas, e agora passo a palavra. Sim. As 131 medidas estão publicadas no portal do Governo, no site do Ministério da Economia. Portanto, é muito fácil, é ir ao portal do Governo, na internet, Ministério da Economia, e no site do Ministério da Economia está publicada a lista completa das 131 medidas. Certo. Mas, portanto, eu aguardava a oportunidade à plateia de colocar umas 2-3 questões. Porque é uma oportunidade que acho que deve ser aproveitada. Agora, professor Miguel Cruz, faz favor. Depois está lá em baixo. Está aqui primeiro. Faz favor. Miguel Cruz, faz favor. Boa tarde a todos. Eu provavelmente vou fazer uma maldade, porque, enquanto Não vou fazer totalmente perguntas, queria aqui fazer dois ou três comentários. Não é que isto seja preciso, mas enfim... Mas ajuda, exato. Mas depois, no fim dos meus comentários, deixaria, aliás, um repto. Bom, em primeiro lugar, já agora aproveito só a oportunidade para cumprimentar os novos órgãos sociais, desejar as maiores felicidades. Aliás, é com muito gosto que eu vim aqui hoje assistir a esta tomada de posse. Muito rapidamente, só tentando alinhar duas ou três ideias, até porque, enfim, o Sr. Engenheiro há bocado falou dos espíritos iluminados, e eu é com muito gosto que temos a oportunidade, de facto, de trabalhar neste tema tão importante da capitalização, porque, de facto, não há nada como ter nisto quem saiba da poda, e o que, de vez em quando, para variar, sabe bem. Em primeiro lugar, já agora, só sobre um comentário que estava a ser feito há pouco, sobre o early warning, que eu não quero traduzir, eu utilizo mesmo o early warning, e já agora explico-lhe porquê. Está bem. Mas, independentemente disso, eu explico-lhe porquê, porque no outro dia, com algumas pessoas com quem nós estávamos a tentar garantir que a mensagem era passada, começámos a falar no autodiagnóstico, e ninguém ligou nenhuma, e eu resolvi lançar early warning, ficou logo toda a gente muito, muito interessada, e portanto eu acho que early warning fica bonito. São cerca de 600 empresas que já recorreram, só que destas 230 estão depois em acompanhamento. E este é um tema que eu acho que era importante, e também por causa disso eu fazia esta referência, que é que o mecanismo de early warning, isto é, de olhar para um conjunto de indicadores, não apenas financeiros, mas também operacionais, e fazer a comparação com aquilo que são, digamos, os níveis de referência, não é um exercício a ser feito único e exclusivamente por empresas que estão em dificuldades. É um exercício que é válido para todas as empresas, e acho que este aspecto é importante. O exercício, ainda para mais, é confidencial. Este é um tema em que nós temos que bater muito. O exercício é confidencial e, portanto, temos que ter muito cuidado com isso. Nós já estamos a trabalhar precisamente com o Banco de Portugal, que já está a colaborar connosco a fornecer alguma informação, ainda não do formato que nós gostaríamos, mas enfim, já conseguimos alguma coisa, o que já não é mau. Um comentário geral que vale a pena fazer sobre a apresentação destas 131 medidas é que, de facto, esta abordagem é uma abordagem integrada, isto é, permite olhar para várias coisas em simultâneo. E acho que é importante, de uma vez por todas, nós percebemos que nós não conseguimos resolver os problemas das empresas, nós não conseguimos resolver o problema do financiamento ou da capitalização das empresas focando-nos numa medida A ou numa medida B. Temos que conseguir olhar para várias coisas em simultâneo. Nós tivemos a oportunidade de sugerir várias das medidas, aliás, como foi dito há pouco, porque uma boa parte delas não é uma novidade, são medidas que nós temos já pensadas, que nós temos já discutidas, mas que de facto não foram implementadas, mais uma vez, e só vem justificar a necessidade de conseguir ter uma abordagem conjunta e também ter, e há pouco falou disso, um compromisso político associado, mas depois na implementação, a atribuição clara de donos e responsáveis pela implementação das várias medidas, e acho que esse aspecto é muito importante. O termo abordagem geral significa também, agora fugindo à questão dos quatro eixos, olhar para isto desde o momento do empreendedorismo, da criação da empresa, até ao momento do encerramento da empresa ou da recuperação da empresa. Há algumas das medidas, nomeadamente relativas à revitalização ou reestruturação, como foi dito há pouco, estão já contempladas no programa, sendo que, e nós já tivemos a oportunidade de discutir isto várias vezes, há aqui questões de cultura que obviamente também temos que saber olhar para elas. Eu costumo dar o exemplo das fusões e aquisições. Nós trabalhamos vários casos de fusão e aquisição que depois a seguir, depois de avaliado, quando chegamos ao último momento, não se concretizam porque o destinatário desse processo não quer perder o controle da empresa, o que é, muitas vezes complicado, mas, e esse é um pouco o repto, naquilo que diz respeito aos processos de revitalização, nós temos que conseguir olhar para isto, e cada vez mais na Europa se olha, ou vários países da Europa se olha para isto desta maneira, com o tema das startups está muito na moda. Eu vou-lhe chamar o restartup. Ou seja, conseguir olhar para este momento com um conjunto de prioridades, medidas, leituras até do ponto de vista operacional, que sejam coincidentes com uma retoma do negócio. Depois isto tem vários nuances, sobre se a gestão pode ser a mesma, isso tem várias questões, mas é a altura de olharmos muito para este tema, nomeadamente uma das questões que por acaso há pouco não foi falada, que é a de conseguir encerrar as empresas com um mínimo de celeridade que permita, de facto, com alguma rapidez, retomar um exercício de natureza, vou-lhe chamar empreendedora. Uma última nota, só aqui duas questões muito rápidas. Uma, eu há pouco falou na questão da apresentação do Portugal 2020 com 400 pessoas, e eu só de me lembrar disso, que eu era um dos 400 que lá estava, aliás, estávamos lá razoavelmente perto, começo já a suar outra vez, que foi o que aconteceu durante aquele dia, era certamente calor humano. Sobre o Portugal 2020, vale a pena termos em atenção que, no que diz respeito aos sistemas de incentivos às empresas, o ritmo tem estado a correr razoavelmente bem. É verdade, com alguma influência da questão relativa ao CREN, e eu queria dizer isso porque, em relação ao CREN, e eu confesso que depois de todo o sofrimento que nós passámos pela operacionalização disto, no âmbito do CREN tenho alguma felicidade de poder dizer que neste momento tudo o que estava em condições, ou seja, tudo aquilo que tinha certidões, etc., está tudo pago. Portanto, em alguns casos em circuito, porque demora 2 dias a ser transferido, mas está tudo pago. E uma última questão sobre os instrumentos financeiros, também já agora só para clarificar nesse aspecto, que esta questão de como foi dito há pouco, de ir às multilaterais é um tema absolutamente essencial, mas não é essencial apenas por causa da dimensão financeira. É essencial também pela massa crítica gerada. Porque não há dúvida nenhuma de que a capacidade de lidar com o risco é o tema essencial para conseguirmos lidar com a inovação. E por isso é que ganhar essa massa crítica é tão importante. E portanto, neste momento, é implementar, e as 131 medidas, eu acho que com alguma facilidade conseguimos juntar mais uma meia dúzia. Mas as 131 medidas, neste momento, acho que são base suficiente para que rapidamente se possa conseguir pôr transversalmente ao mercado um conjunto de ações efetivas no terreno. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Miguel Cruz, por mais essa chega, sempre oportuna. E então? Para todos, muito boa tarde. O meu nome é Manuel Matos. Sou o Presidente do Conselho de Administração da Prozinco e, em primeiro lugar, quero pedir à mesa desculpa pelo facto de não ter chegado a tempo de fazer a minha assinatura, mas com certeza não vou daqui embora sem a fazer. A minha pergunta é simples, mas com alguma curiosidade, quando o Sr. Engenheiro fala de trazer para Portugal dinheiros, ou que levamos para fora de Portugal para lá investirmos, ou dinheiros que, por esses investimentos, nós os vamos ganhando, e o nosso país é efetivamente Portugal. E uma das situações que realmente os empresários portugueses, aqueles que ou levaram para lá, ou, e entretanto, foram libertando e o querem trazer para Portugal, e os outros, e consequência disso também, os ganhos que lá vamos tendo. E eu gostaria que o Sr. Engenheiro, que eu não estava a contar com isto, e portanto ouvi isto assim um pouco pela rama, e interessava-me saber mais em profundidade qual o circuito, digamos que sem andar pelas empresas de câmbio e aquelas coisas todas que a gente conhece, onde deixamos metade e trazemos outra metade. Portanto, agradecia realmente, se pudesse explicar um bocadinho melhor, eu ficava muito agradecido. E provavelmente alguns mais que terão o mesmo problema. Muito obrigado. Eu tenho agora uma pergunta, não é? Não, talvez seja. Há mais alguma pergunta? Espaço para mais uma pergunta, se faz favor. Mas não poderá ser muito mais, dado o adiantado agora. Então, não havendo, peço ao Sr. Engenheiro António Paz para responder. Bom, o problema de trazer investimento financeiro estrangeiro, ou português da diáspora, ou não da diáspora, diz pessoas que estiveram lá fora, que fizeram os seus negócios e agora querem ter o dinheiro. Vai agora ser, como todas as restantes medidas, vai agora ser estudada a sua implementação. O que está previsto é a criação de atrativos de algum tipo designadamente fiscal. Porque nós acreditamos que quando o Estado tem que ceder alguma coisa em receita fiscal, mas quando estão a entrar capitais em Portugal, é o mesmo que os vistos gold. E toda a gente está a favor dos vistos gold. Aliás, temos várias medidas, temos talvez uma dúzia de medidas nessa área. Medidas que começam desde logo nos vistos gold, alargando o âmbito para outras áreas de intervenção e estimulando mais até outras áreas de intervenção, porque a área mais óbvia é o imobiliário. E é por isso que o resultado tem estado a ser tão bom e o crescimento que há neste ano é excelente. A notícia ontem publicada dava já 500 e tal milhões este ano até esta altura, o que é excelente até para a balança de capitais portuguesa, não é? Agora, o vistos gold, porquê é que é de ser só para o imobiliário e porquê é que não há de haver uma pequena majoração se eles apoiarem algum investimento produtivo? É que estamos a criar emprego e estamos a criar riqueza, enquanto que no imobiliário estamos simplesmente a trazer dinheiro para cá para comprar um ativo fixo, não é? Nas medidas de trazer dinheiro para cá, obviamente que o que está previsto em diversas medidas é a consideração de algum estímulo fiscal nessa situação. Dizendo nós que o Estado não perde receita. É um pouco como o crédito fiscal ao investimento. Se eu não, por a reutilização, por exemplo, de lucros e reservas retidos e não distribuídos, se eu não tiver nenhum incentivo, ou se esse incentivo for limitado a determinados montantes, eu tendo a não reinvestir e tendo a tirar o dinheiro da empresa. Mas se disser, não, tudo o que você reinvestir, desde que não seja em betão ou em viaturas, automóveis, etc, etc, seja em bens de equipamento, é passível de uma dedução fiscal seguinte, o Estado, neste momento, não está a perder receita nenhuma. Está a perder, eventualmente, alguma receita futura, que compensa largamente com os impostos, com a tributação que vai exercer sobre o aumento da atividade da empresa e, desde logo, sobre o IVA, porque vai gerar produtos que vão ser transacionados. Aí é a mesma coisa. Quando nós criamos, e está nas 131 medidas, que depois poderá consultar, eu não fui mais detalhado, porque são 131 e não havia jantar, com certeza, e não era esse o vosso objetivo, penso eu, não é? Mas está no portal do Ministério da Economia, no portal do Governo. Está lá tudo. E vão ver que em muitas dessas medidas o que se propõe é um estímulo fiscal. É um estímulo fiscal à entrada a trazer dinheiros para Portugal. Porque é fundamental. O país, curiosamente, a banca tem liquidez, mas o país no seu todo não tem dinheiro, nem para investimentos. E, portanto, ou vamos buscar investimento estrangeiro, ou vamos buscar dinheiro onde ele existe e trazê-lo para cá. Porque o país tem, globalmente, algum déficit de dinheiro. Agora, como vai ser, casuisticamente, quais são as medidas para estar à disposição, vai resultar agora da tal implementação, eu neste momento não lhe posso dizer, destas 10 ou 12 medidas que estão previstas nessa área, designadamente o alargamento do âmbito dos vistos gold, ou a utilização de algumas linhas de crédito que existem e que não têm qualquer utilização, por exemplo, Portugal-China, já para não falar na linha concessionária Portugal-Mozambique, que eu saiba, não teve praticamente utilização. Eu estava lá quando foi assinada, são 300 milhões, e não teve praticamente utilização. Foi uma das compensações da venda de Cabo Araça, não é? E, portanto, agora isto vai ser implementado e da implementação sairão concretamente as formas que há para trazer dinheiro para cá, as condições que há e os benefícios e vantagens que isso pode trazer. Neste momento não lhe posso dizer mais nada, posso sugerir a leitura das 131 medidas, que ao lê-las já vai ver exatamente o que é que elas dispõem sobre essa medida. Agora, repito, caberá ao Estado, ao Governo, digo, caberá ao Governo, enfim, pô-los em prática, todas, a maior parte, de certeza, todas, talvez não. Pois, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Antes de proceder ao encerramento desta sessão, eu gostaria de fazer a carreira de que tivesse o favor de entregar uma simples lembrança ao nosso amigo Sr. Gerge António Barro. Muito obrigado. Obrigado. Finais, quero dizer o seguinte. Estas medidas, estou convencido que vão efetivamente começar a ser implementadas. Bom, nós não podemos andar a fazer sempre o papel de Calimero, só a fechar. Nós temos de ter uma atitude construtiva nas soluções que é preciso implementar. As coisas não se resolvem só por perto. Ainda agora há bocado foi dito que, na matéria das fusões, chegava-se a um ponto em que elas empurravam. Porque havia um preconceito, havia ali uma atitude, uma barreira que não conseguia ser ultrapassada. E então, por causa de um dedo, lá ia o braço todo. Portanto, é esta atitude construtiva que nós temos que ter para realmente encontrar, ultrapassar as barreiras e aplicar as soluções. É isso que nós nos propomos com estas sessões, sensibilizar o empresariado em geral para que realmente consigamos pôr o país a funcionar. Agradeço a todos, mais uma vez, a presença amiga, a colaboração, vamos trabalhar, vamos continuar. Contem connosco. Mais ainda, duas pequenas indicações. No hall está aí um livro com, que poderá receber e agradecemos que registasse algumas mensagens, alguns testemunhos. Mesmo dizendo mal de nós, não há problema. Nós conseguiremos, ou estamos prontos a saber interpretar as queixas, que ajudam-nos a melhorar. Por favor, preencham. E além disso, é que vai ser servido agora um cocktail, que espero que agrade a todos. Vamos ter um momento de convívio, que também já são horas. Muito obrigado a todos, até sempre. Obrigado.